me ajudado também. No fado todos os deuses se juntam a cantar lá nas alturas, trazidos pelos avós na poeira das longas. Yeah.